Laranja pra São Paulo, São Paulo pro mundo, ZR. Na fita do prêmio, segundo milênio esquema. Do carro, cigarro, tiro, o sarro maluco. Oi, tô EPT, a treta pra quê? Prefiro viver com o plano bolado, playboy quadrado. Não vire notícia, não siga a polícia, comida de cão, cuzão em ação. Dez então, armado, tô certo, pisou aperto. Um pouco confuso, meio maluco, esperto com tudo. Adoro PT, detesto TV, quadrilha de réu, se pau cartel. Terror do Brasil, de curto pavio, quem não me ouviu é tudo velado, tá fora do plano. Traz seu mano, criou esperança desde criança. Aquele maluco no carro, cassete rodou. Conheceu o terror, perdeu seu valor. A vida é uma joia, se pá, preciosa. Se pão odiosa, moleque mais certo ficou nos cadernos, bem longe do crime. A mente mais firme, parece um sino. Rua Alegria, isso é periferia. Mercado do álcool, dinheiro eu temo. Grande problema das mortes aqui. Respeito entre si, é o ponto a sair. Respeite uma vida e ouça a canção. Se revolve na mão, se vire bem mais. Pela estrada da paz. O plano é eficaz e bem, bem, sem arma e droga, é assim que se faz. Estrada da paz, estrada da paz. Na estrada da paz, o plano é eficaz e bem, tem bem, sem arma e droga, é assim que se faz. Estrada da paz, estrada da paz. Vagando pulando esse pano é infância, duas crianças por esperança, roubo e trabalho, escolhe fé bem. Amém, amém, pra quem segue o bem. Rouba não resolve, caneta o revólver, escolhe o destino, a vida, o fim, moleque ruim, pensava assim. Eu erro, mas eu vou mudar, só a morte pode me parar. Eu tenho meus planos e tenho seu esquema, difícil um tema. Leme entre dois, um móvel depois, lutar, trabalhar. E tem mais alô, virar um doutor, sem muito espanto. Assalto de banco, já fez alegria, periferia. Moleque cresce, um vai dropar, o outro roubar. Pra eles normal, amigos e tal, na vida um cresce. O outro que desce no crime aparece maior do que todos, foda-se aí, se liga barão. Revolve esse papo, eu tô pra você. Reze pra ver o dia amanhã, dá seu relógio, dá seu cartão. Prefere roubar ao invés do caderno, outro já não. Reza pra Deus, pro seu irmão, no crime jamais. Na estrada da paz, o plano é eficaz e bem, bem, sem arma e droga, é assim que se faz. Estrada da paz, estrada da paz. Na estrada da paz, o plano é eficaz e bem, bem, sem arma e droga, é assim que se faz. Estrada da paz, estrada da paz. Já tô na parada, pouca risada, meu mano. O crime não vira, é foda, minha vida direito. No lance eu falei, presidiário, sistema precário. Era primário, quadrado na vida. Choro de uns, alegria de outros. PM na fita, quem não acredita foi chute na cara sem dó. Revolve na mão, foi só diversão. Pro lado fardado, verdade vai vendo. Terceiro menino tá aí. Na cela, sujou. É treta com mano, é faca pra lá, é faca pra cá. Assim que diria, periferia, treta é assim. Batalha o marim, mano, firmeza, morto. Por nada falei, se liga caixão. Revolver na mão, sem direção, não vale pra nada, eu já sei. Se liga no papo, creca, conversa chegado. No crime o reinado, agora é finada. Essa porra é uma bola que rola pra lá, que rola pra cá. Terror na quebrada, pouca risada, cartão na parada, meu mano. O trampo é que liga mulher e dinheiro, é só desespero, parceiro. Na estrada do bem, estrada do mal, quem segue é você. Tô fora do furto, a pampa da droga, agora vai vendo. Terceiro milênio tá aí. Você quer viver, se pá quer morrer. Respeito e trabalho, na fita tem mais. Pela estrada da paz. Na estrada da paz, o plano é eficaz e bem, bem, sem arma e droga, é assim que se faz. Estrada da paz, estrada da paz. Na estrada da paz, o plano é eficaz e bem, bem, sem arma e droga, é assim que se faz. Estrada da paz, estrada da paz. Na estrada da paz, o plano é eficaz e bem, bem, sem arma e droga, é assim que se faz. Estrada da paz, estrada da paz. Na estrada da paz, o plano é eficaz e bem, bem, sem arma e droga, é assim que se faz. Estrada da paz, estrada da paz.